Thank you.

up in the next block. Tráfego decolou no 5-5, agora o Matheus tem que estar passando agora o traverso para o Tatuapa. Matheus, para ação visual com tráfego do Alfa GGS, decolagem autorizada do Sano 7, metro 100 graus, 009. Azul 9-9 do Imóvel. Lembrando que o Ike, quando se aproxima a Tango, acho que está bem.

pouso autorizado, pistão 0, ventuno 20 graus, 07 anos. Tenta de pouso, que atenta a parte de três turbulências do Bang da Nuce pousa na 1-0, decolagem autorizada de chão 7, vento na 3-0 grau, 07. Graça decolada 52, autorizado cruzamento do campo. Reporte livrando eixo 1022. Autorizado cruzamento do campo, reporte livrando eixo, terra gostosa. Guarda. encerra a Golf Oscar, obrigado. Papa Romeu, Serra Golf Oscar, transfere. Papa Romeu, Serra Golf Oscar, condições visuais, visuais, mas isso só mandou para referência no 094, corredor forte, essa parte é mais visível. Negativo, vai manter VMC, corredor forte, o Serra Golf Oscar, quando possível solicita a ação para 3.1 pés. Aguarda a ação, corredor forte. Aguarda a ação, mantendo a ré forte no meu pé. 4206. Boa tarde. Anderson 18, gol 1869. Controle Salvador, boa tarde, é o gol 1869. Direto 0014, já para regrado.